tenho que agradecer esses anos, primeiramente a Deus, que eu amo, e agradeço também todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente nesse projeto. Muito obrigado, faccionários. Muito obrigado, faccionárias. Todos esses anos, somos a voz da periferia, que eu amo. Somos a voz da maioria. Somos facção central. Somos rap nacional. Muito sangue narrado por facção central, realidade cruel e cirurgia moral. Máximo respeito aos pioneiros, Naldinho, DMN, Câmbio Negro. Rap pancada no ringue, mano, Kaeshi, consciente, venenoso, linha de frente no DF. Só tem a agradecer, Racionais MC, Holocausto Urbano, Ei Boy, o que você está fazendo aqui? Primeira vez que eu vi o quarteto ao vivo, tempo sem saída, mexeu comigo. Mudou meus pensamentos, transformou minha vida. Me fez escolher entre o rap e a vida bandida. O sangue que eu derramei todos esses anos, foi alma que eu entreguei ao povo que eu amo. Sou a vida de muitos, sou facção central. Eu sou a favela, sou rap nacional. O sangue que eu derramei todos esses anos, foi alma que eu entreguei ao povo que eu amo. Sou a vida de muitos, sou facção central. Eu sou a favela, sou rap nacional. Anos 80 e 90 nos cortiços do centro, não me acostumo com racismo e preconceito. Polícia na sede segue eu com fome de paz. O demônio atormentando, testando meu gás. O jogo é sujo e barato. Sou muito João Pedro morrendo metralhado. O ódio rasga a carne, a fome humilha o gueto. Espancado nos enquadros simplesmente por ser preto. Cê viu, filmou, litros de sangue derramado. Coroa de flor, vela acesa, caixão lacrado. Se é sangue que cês querem, então toma porra. Assuma os seus atos, peixe morre pela boca. Todos esses anos, foi alma que eu entreguei ao povo que eu amo. Sou a vida de muitos, sou facção central. Eu sou a favela, sou rap nacional. O sangue que eu derramei todos esses anos, foi alma que eu entreguei ao povo que eu amo. Hoje sou facção central nessa porra. A voz do periférico no mundão nas Babilônia. Quem caminhou comigo no Vale de Oz. Faccionários, faccionárias, muitos irmãos foram mortos. Fui aquele moleque sem camisa descalço. Criou asas de esperança, te guia lá do alto. Facção até a morte contra o algoz. Sou facção central enquanto der a minha voz. Facção central enquanto o tiro não disparar. Facção central enquanto a tampa do caixão não fechar. Narrador a revolta, o ódio a guerra. Sou facção central, sou cortiço, sou favela. O sangue que eu derramei todos esses anos, foi alma que eu entreguei ao povo que eu amo. Sou a vida de muitos, sou facção central. O sangue que eu derramei todos esses anos, foi alma que eu entreguei ao povo que eu amo. Sou a vida de muitos, sou facção central. Eu sou a favela, sou rap nacional. O sangue que eu derramei todos esses anos, foi alma que eu entreguei ao povo que eu amo. Sou a vida de muitos, sou facção central. Eu sou favela. Sou rap nacional.